Nós queremos assinalar este retorno a esta normalidade possível e estamos claramente a tentar devolver normalidade à vida das pessoas e parte dessa normalidade tem a ver com a importante retoma da atividade económica, nomeadamente e naquilo que diz respeito à relação da ADID, a Agência de Promoção do Comércio Local com o município de Oliveira do Hospital. Queremos fazer o relançamento do comércio local, com um apelo às compras de uma forma solidária, mas também de uma forma confiante, que as pessoas façam compras no comércio local. Parte do comércio reabriu este dia 4 e queremos criar esse ambiente de segurança. Para isso estamos a lançar uma campanha na componente segurança dos comerciantes, mas também dos cidadãos consumidores. Queremos fazer uma entrega maciça em todas as lojas do centro urbano de Oliveira do Hospital, nesta fase, de máscaras cirúrgicas, máscaras sociais, mas também viseiras, luvas, material desinfetante, e queremos também entregar uma certificação, um dístico que assinale que este estabelecimento, todos os estabelecimentos que receberem estes equipamentos de proteção, estão, digamos, dotados desses equipamentos e que recomendam esse mesmo dístico o uso da máscara. Outra fase que também iniciámos hoje é uma campanha junto da comunicação social para apelo às compras no comércio local. Um conceito de ajude, ou seja, ajude, apoio o comércio local, apelar ao espírito de solidariedade e entre ajuda para que as pessoas, os cidadãos, os consumidores, façam compras no seu comércio local, no comércio de proximidade, relançando a atividade comercial do nosso concelho, da nossa cidade. Outra fase terá a ver com uma campanha mais ampla em todos os órgãos de comunicação social e campanha outdoor, portanto, com a colocação de outdoors a apelar a essas compras no comércio local. Queremos também lançar num outro momento um novo concurso. Um sorteio com o conceito Estamos de Volta, Faça Compras no Comércio Local, onde vamos fazer um investimento num conjunto de vouchers de compra, em que quem faz compras no comércio local habilita-se a ganhar senhas que depois volta a descontar no comércio local. É um importante estímulo para levar as pessoas a concentrar-se e a regressar de forma confiante e segura, com o uso de máscara, com o uso de desinfetante, com a garantia que há distanciamento social, com a garantia que os estabelecimentos comerciais são seguros e higienizados, ou seja, as pessoas têm uma percepção de segurança e de confiança e vão e compram, sabendo que todos precisamos, estamos a passar neste momento uma fase menos boa e precisamos do empenho de todos para recuperarmos. Numa outra fase, estamos a preparar uma atualização do site da ADI para criar uma forma de comércio digital, comércio online, para proporcionar outras formas de comercialização de bens, produtos e serviços aos comerciantes de Oliveira do Hospital. Este investimento do município de Oliveira do Hospital, através da ADI, da Agência de Promoção do Comércio Local de Tábua de Oliveira do Hospital, claramente pretende informar e estimular os consumidores a fazer compras no nosso comércio local, claramente quer puxar a atenção dos consumidores para ajudarem à recuperação económica do nosso tecido comercial, dos nossos comércios e serviços. Em suma, queremos uma campanha que relance, que estimule as compras no comércio local e promova esse relançamento e essa retoma de parte importante da nossa economia. A cidade faz-se com comércio vivo, com comércio de porta aberta. E o comércio, para estar vivo, para estar de porta aberta, precisa de consumidores. Portanto, com segurança, com proteção, aquilo que apelamos é que faça compras no comércio local de Oliveira do Hospital. E essa campanha é para avançar? A campanha começou hoje. Estamos de volta. O nome... O nome desta campanha se chama Estamos de Volta, Ajude, Confie. A campanha que queremos fazer, o sorteio, vai também vai ter esse nome, Estamos de Volta, Faça Compras no Comércio Local, e queremos lançá-la no fim de fazermos o contacto. Agora vamos distribuir os equipamentos de proteção, as máscaras, o desinfetante, as viseiras, por todos os estabelecimentos comerciais. A segunda volta vai ser para... Portanto, garantir a adesão dos estabelecimentos comerciais a esta iniciativa, e esperemos que no espaço de uma semana e meia, vamos ter esta campanha de apelo às compras com vouchers prémio para descontar no comércio local. E uma campanha de, generalizada, de voltar a atenção das pessoas para o nosso comércio. Temos que nos entreajudar todos. Temos que proteger, temos que cuidar das pessoas, mas também temos que cuidar da economia e todos, de forma solidária, ajudarmos à retoma económica e ao relançamento dos nossos espaços comerciais, da indústria, do comércio e dos serviços. E também agradecer aqui que isto é a comunicação social, naturalmente, aos empresários, comerciantes, porque todos somos Oliveira do Hospital, e todos queremos a nossa cidade e o nosso concelho vibrante e com atividade económica, garante qualidade de vida e de postos de trabalho. E isso é a nossa principal preocupação. É a preocupação de continuarmos um concelho pungente e com vitalidade. E sem atividade económica isso não é possível. Por isso estamos a investir no relançamento da atividade económica com força, com determinação, protegendo os consumidores e protegendo quem está todos os dias a servir e a atender esses mesmos cidadãos consumidores.